Faixa 12. Abilinos. Voltando outro milhão de anos atrás, a partir do Homo ergaster, há 2 milhões de anos, já não há mais dúvida alguma quanto ao continente em que estão nossas raízes genéticas. Todos concordam, inclusive os multirregionalistas, que a África é o lugar. Os mais eloquentes ossos fossilizados dessa época são normalmente classificados como Homo habilis. Algumas autoridades reconhecem um segundo tipo contemporâneo, muito semelhante, que chamam de Homo rudolfensis. Outras igualam-nos aos Kenyampithecus, descrito pela equipe de Lake em 2001. Outras, ainda mais cautelosas, abstêm-se de dar a esses fósseis uma designação de espécie e se referem a eles apenas como os primeiros Homo. Eu, como sempre, não tomarei partido nessa questão de nomes. O que importa são as próprias criaturas de carne e osso e usarei o termo abilinos para designá-las. Os fósseis de abilinos, por serem mais antigos, são compreensivelmente menos abundantes que os de ergastos. O crânio mais bem preservado recebeu o número de referência KNM-ER1470 e é mais conhecido como 1470, 1470. Viveu há cerca de 1,9 milhão de anos. Os abelinos diferiam tanto dos ergastos quanto estes, aproximadamente, diferiam de nós. E como seria de esperar, houve intermediários difíceis de classificar. Os crânios de abelinos são menos robustos que os de ergastos e não têm o sobrecenho protuberante. Nesse aspecto, os abelinos pareciam-se mais conosco. E isso não deve causar nenhuma surpresa. A robustez e o sobrecenho saliente são singularidade, que possivelmente, como os cabelos, os hominídeos parecem ter capacidade de adquirir e tornar a perder num piscar de olhos evolutivo. Os abelinos marcam em nossa história o lugar em que o cérebro, a mais impressionante singularidade humana, começa a se expandir. Ou, para ser mais preciso, começa a expandir-se além do tamanho normal do já avantajado cérebro de outros grandes primatas. Essa distinção, aliás, é o fundamento lógico de situar os abelinos no gênero Homo. Para muitos paleontólogos, o cérebro grande é a característica distintiva do nosso gênero. Os abelinos, com seu cérebro beirando a barreira dos 750 centímetros cúbicos, atravessam o Rubicão e são humanos. Como os leitores talvez em breve se cansem de ouvir, não sou um defensor de rubicões, barreiras e lacunas. Particularmente, não há razão para esperarmos que os primeiros abelinos sejam separados de seu predecessor por uma lacuna maior que a que os separa de seu sucessor. Isso poderia parecer tentador, pois o predecessor tem um nome genérico diferente, Australopithecus, enquanto o sucessor, Homo ergaster, é meramente outro Homo. É verdade que, quando consideramos espécies vivas, esperamos que membros de gênero diferente sejam menos parecidos do que membros de diferentes espécies pertencentes a um mesmo gênero. Mas isso não pode ser aplicado aos fósseis se temos uma linguagem histórica contínua na evolução. Na fronteira entre qualquer espécie fóssil e sua predecessora imediata, tem de haver indivíduos acerca dos quais seria absurdo debater, pois a redúcio de tal argumento teria de ser que pais de uma espécie geraram um filho pertencente à outra. É ainda mais absurdo sugerir que um bebê do gênero Homo nasceu de pais de um gênero completamente diferente, o Australopithecus. Essas são regiões evolutivas em que nossas convenções de designação zoológica nunca foram criadas para ir. Asterisco. O Rubicão de 750 centímetros cúbicos para a definição do Homo foi originalmente escolhido por Sir Arthur Keith. Como Richard Lake nos diz em A Origem da Espécie Humana, quando Louis Lake pela primeira vez descreveu o Homo habilis, seu espécime tinha capacidade cerebral de 650 centímetros cúbicos e Lake efetivamente deslocou o Rubicão para incluí-lo. Espécimes posteriores de Homo habilis validaram retrospectivamente sua iniciativa, pois tinham capacidades cerebrais mais próximas de 800 centímetros cúbicos. Tudo isso só vem reforçar meu argumento anti-Rubicão. Fim da leitura de asterisco. Deixar os nomes de lado libera-nos para uma discussão mais construtiva. Por que o cérebro subitamente começou a aumentar de tamanho? Como medir o aumento do cérebro hominídeo e traçar um gráfico do tamanho médio do cérebro ao longo do tempo geológico? Não há problema quanto às unidades em que medimos o tempo, milhões de anos. Já para o tamanho do cérebro, a coisa é mais difícil. Crânios fósseis e endomoldes permitem-nos estimar o tamanho do cérebro em centímetros cúbicos e é razoavelmente fácil converter isso em gramas. Mas o tamanho absoluto do cérebro não é necessariamente a medida que desejamos. Um elefante tem cérebro maior que o de uma pessoa, mas não é só a vaidade que nos leva a pensar que somos mais cerebrudos do que os elefantes. O cérebro do tiranossauro não era muito menor do que o nosso, mas todos os dinossauros são considerados criaturas de cérebro pequeno e obtusas. O que nos faz mais inteligente é termos o cérebro maior em proporção ao nosso tamanho do que os dinossauros. Mas o que mais precisamente significa em proporção ao nosso tamanho? Existem métodos matemáticos para proporcionalizar dimensões absolutas e expressar o tamanho do cérebro de um animal como uma função do tamanho que ele deveria ter em relação ao seu corpo. Esse é um tema que merece um conto só para si e será relatado pelo Homo habilis, o homem habilidoso, de seu incômodo ponto de observação com uma perna em cada lado do Rubicão cerebral.